horas, 7 milhas. Passa na posição e está. 170, 722 graus. Papá Romeu, Golf Mike X-Ray, chegada bom, sujeita para nível de voo 050. Isso, após a posição lenta vai voar bridge. Bravo, Romeu, India, Delta Eco. O ILS 110 km no limite, está 220. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na zero, via Patuno, India Alpha, no ponto de espera vai chamar Torre em 1-1-8, décima 9-5, ajuste na zero, 1-1. Web 5728, curva direita, proa 060. Limitado pela QD Mike 130 da NDB Simbra. Direita 060, limitado 130 de Simbra, fica 228. Solo 260 para o táxi, 92 a bordo, Natal, 3 horas e 17. Gol 1260, 92 a bordo, Natal, 3 horas e 17. Como número 2 até o ponto de espera, via pátio, India Alpha, no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8-95, ajuste na 0, 1-1, bom voo. India Alpha chama a torre em 295-1011, ajustado, 360, bom trabalho. F5728, desça para 2.000 pés, permaneça o ajuste. 2.000 pés, mantenha a pro ainda, 728, já reduzi para 155 nós. F5728, curva direita, proa 150. 150, 728 web. Desça proa e intercepta. Web 5728, autorizado sinal de procedimento NS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, autorizado sinal de procedimento NS. Voo 1732, chega da Mari, desça para nível de voo 070. Mantenha o perfil de chegada, Gol 1738, número 6 na aproximação. Web 5728, o tráfego que o precede mantém 1900 de ground speed, passa a posição Duna. 5720, vai ser mais ainda. Oi, bom dia, Gol 1260, ponto espera, não 1030. Gol 1260, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 1260. Apoio, ele. Papatango, Vitor até o Papá, complete sinal de procedimento LS, emitou na frequência 118.95. 118.95, Papá. Vamos, Victor até o Papá, transfere. Papatango, Vitor até o Papá, a intenção é pouso na 10017, confirma? 17, ali, vai que lá mais na frente. Sim, só pode esperar o cancelamento, plano. Bom, será? Vitor, até o papá. Rodando aqui com o pessoal, reporta pro táxi, o 4207. Permanece no táxi, 2504. Confirme o controle, o Sané 6255. É, pode ser pelo centro, mantenha 2509, já permanece? Permanece, 2509. Esse é o pátio 4. Mas é mais para o cancelamento do plano. Qual será, papai? É com o Mike Oscar, prossiga. O hotel Papá tem condições de avisar, pois temos um Boeing, que é o segundo no LS para pouso 90. Estimativo, está totalmente visual, cancela da presença com curva à esquerda, para fazer base pela direita, Vitor até o Papá. Vitor até o Papá, faça uma base curva à esquerda, agora cancelado aos 2-1, reposto na final da 1-7. Postará na final da 1-7, o Vitor até o Papá. De voo 1-0-0. Maquilo Zulu decolado aos 22, chame controle e 120 decimal 8. 208, grato, Lima Aquilo Zulu. 20, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, limitado pelo localizador. Esquerda 050 para o localizador, tripe 5220. LS 728 Web. Web 5728, complete final do procedimento LS. Chama em torno na frequência 118.95. Seja atento ao tráfego 6 milhas, mantendo 90 de ground speed. É, eu vou chamar então a torre 728, está atento e não se quieta agora. 728 Web, passou Duna, boa. Web 5728. Bom dia, com a aproximação, reporte baixado, gravado, ajuste no 011, informa o tráfego no setor, rumo ao setor nordeste, à sua esquerda, Papa 28 Tongo, a 1500 pés, não irá interferir na sua aproximação para o 10. Perdão. Confirmo o controle. Papatango Lima Kilo Zulu decolou no zero, passando 1300 pés. Papatango Lima Kilo Zulu, mantenha contato radar saída Momo, suba e mantenha 3000 pés. A gente vai cumprir o perfil da Momo ou Lima Kilo Zulu? 00060, Xané 6200. Xané 6200, autorizado final do procedimento LS, desça para 2000 pés, ajuste na 091, no reporte estabilizado. Autorizado LS, 2000, peço com ajuste 1 na 091. Reportar estabilizado, linha 200. 05728, ciente do tráfego para pouso na 197. Na hora de atendimento à aproximação, a 1000 pés, um Papa 28 Tango. É, tô ciente, se ele não se quer, só não tô com visual nenhum. 10, prossiga. O primeiro está na curva da 17, o ajuste no 01, vem com a centena 29. 5728, está aguardando ali pouso. Até o ponto de ferro está autorizado, via Índia, Alfa no ponto de ferro vai chamar a torre em Uno, Uno 8295, ajuste 1011. Para 3000 pés, ajuste no 0 no Uno. 3000 no 0 no Uno, Golf Mike X-Ray. Papá, o meu Golf Mike X-Ray, correção, desça para 4000 pés, confirme velocidade indicada. 4000, mantendo 220, Gol Mike X-Ray. Gol 9738, confirme velocidade indicada. Está marcando 240, vai. Gol 9738, desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2109. 050, 219. Desça para nível de voo 060. 060, 62. Uno 260 visual com o bog da web na confirma da 10. Visual. Após o pouso mesmo ali, mas em cabeceira. Após o pouso ali na 10, 260. Torre, voo 260. 260, possível. Então informou que o tráfego é de menor performance na nossa frente. Seria ideal, então nós na nossa frente do tráfego, visto que ficamos pronto no mesmo horário para o táxi. Tipo 5220, desça para nível de voo 070. Para o 070, 35220. Azul 4082, desça para nível de voo 080. Vão ser ferido pela performance. O ideal seria que esse avião tenha melhor performance e colocar na frente. Seria o ideal isso, hein? 118, desça na 5. 295, até logo. 6200. Papá, o meu Golf Mike X-Ray, desça para 2000 pés, ajuste na 091, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 2000, 1091, informar estabilizado, Golf Mike X-Ray. Gol 9738, desça para 3000 pés, ajuste na 091. 3000, 091, 738. Camisola, eu deixo nesse manobre. 2-4-7-3-2. Chame em torre na frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, aqui, ótimo. E decolagem da 10-2-0. Em Salvador, Papa Romeo Eco Mike Oscar, controlada rotatória. Papa Romeo Eco Mike Alpha, Oscar, reporte no vertical da AR-Mark. Reportado na vertical da AR-Mark, Mike Oscar. Torre Salvador, boa tarde, 4-3-0. No 423, ciente, plano de voo modificado aos 1328. Confirme nível desejado. 1-0-5. Ciente, livre subida para 1-0-5. Ciente, Lima, quilo de louco. Não tem um ponto de espera, 1-0. Visual com aeronave 1 depois na final da 1-0. Após o pouso mesmo ali, mantém cabeceira. Mantém a pausa de verbança, 1-14. 030. Esquerda 030, agora 132. 738, desconsidere a informação, reduza para 170 nós, 738. 170 nós para Ajudona, 738. Ativo, seu número 3 na aproximação, tem tráfego passando a Duna no momento, com 220 nós, você reduz para 170. 6255, controle. Cruzando 70 por 60, para próxima descida. 173 mil pés, ajuste no 0 no 1, curva esquerda, põe na proa 020, reduza para 170 nós. Essa 3011, esquerda proa 020, 170. Afirmativo, 170 nós. Condição de reduzir para 190. 190. 1738, direita proa 060. Direita 060, vou no 738. É, só de curvada à esquerda. Entendendo. Tráfego à sua frente, 6 milhas. 7. Clip 5220, desce, mantém nível 040, reassuma a navegação, proa Diamant. Estabilizou o Golf Mike X-Ray. X-Ray, torre 1895. 11895, Golf Mike X-Ray. 728, livre LS, 2000 pés, ajuste no 01. 2000, a Livre LS 738. Tem uma aqui, o trip vai covar na proa Diamante, confere. Estabilizado, 6 milhas. Golf Mike X-Ray, consistindo a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste na 09. 09, aguardando pista livre, Golf Mike X-Ray. Não, agora só vai na proa de toque, para melhorar aí o sequenciamento. Ah, ok, mantém a velocidade? Ei, estou autorizado a manter. 3500. Golf Mike X-Ray, informa o tráfego com Echo Charlie 30, aproximando para 17. A 1000 pés ainda tem que ter essa aproximação da 10. Ciente, Golf Mike X-Ray. Ué, como é que eu acho que é o final? 17 visual, cara, nada. Ativo, vai ser a redução. Pode curvar direito, vai ser feito ao lock. Então, sua curva direita na 060, está livre ali. Ao estabilizar na 060, desce a 2000 pés. Número 3 à direita tem o tráfego da Gol. Na sua posição, 2 horas, 6 milhas. Velocidade, direita 060, para livre LS. O trip 5220 tem condições de voar na proa de toque? Afirmo, estamos voando na proa de toque. E aí, proa de toque agora, verificado 220, só está mantendo qual velocidade? 230, nós podemos aumentar até 240. Aumenta 240, só vai ser o número 5. Azul 4082, controle. Número 6 na aproximação, só está sob vetor agora, proa 340. Copiou? Esquerda, proa 340, para o limite. Afirmativo, o limite nessa proa vai ser 15 milhas. Está batendo 30 nós, né? E, se possível, redução até 200 nós. É possível? O controle agradece. Volo 260 está na escuta do controle? Sempre. 260, contato o radar na decolagem, a saída é pouca, serviço de vigilância. Enter. Estabilizou, 38. 738, torre, frequência 895, compor. Obrigado, até. 6255-2011, livre LS, número... 3, tráfego número 2 à sua frente, 6 milhas. Você consegue visual litoral nível 045. Quem mudou? Foi o Vitor Kilo Quebec. Vitor Kilo Quebec, mantém a linha do litoral e vão passando através do farol da barra. Certo. 6255-170 nós, confirma a mensagem, por gentileza. Livre LS 6255, desce a 2011, aguarde transferência. 2011, aguardam. Azul 4207, chamou o controle? Não, mas tá na escuta, cruzando agora a minha torre. É, contato radar na decolagem, a saída da El, serviço de vigilância, por o Adileda. Ok, por o Adileda, Azul 4207, obrigado. Matheus, trip 5220, vou ir na proa de Duna, 5220, desce até 3000 pés, 1011. 3000 pés, Duna, 1011, trip 5220. Azul 4082, chama número 5 na aproximação ao tráfego que o precede, vai na sua posição 1 hora 13 mil, 14 milhas. A intenção é que você siga este tráfego. Por isso, curva à direita então e vou ir na proa 010, 10 milhas. Desce até 3 mil pés, 1011. Prossiga. Paulo, Salvador. Mike X-ray, qual parte de destino? Gente, táxi via Delta Alfa, reportante do Juliette. Delta Alfa, reportante do Juliette, por favor. Torre Salvador, Rochelle 6255, boa. Bono 738, pouso autorizado na 10, vento a centena 29. Realizado pouso 9-0, agora 7-3. Torre boa, Xaner 6255, 2 milhas dos marcadores dela. 6255, 1011 no ajuste, continue número 2. 1011, estou seguindo aguardando a autorização. F96 longe, marquei. F96 longe, vai seguir a nave da trip. Curva à direita na proa 050, limite 11 milhas. Pode ainda. Ué, está autorizado. Tráfego que eu precedo à direita. 8 milhas nessa posição, 2 horas. Aí eu mais um pouco aí, o 402. Autorizado aqui, o localizador. 1260, Recife 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85, 1260. 2545, 2085. Afirmativo, tem bom. Obrigado. 5220, desce a 2000 pés, 1011, permanece, livre LS, forma estabilizada. 2000 pés, 1011, formarei estabilizado. 5220. E o azul 402, desce até 3000 pés, ajuste no 01 em função da ilha de Taparica abaixo. As 38, as 36, direita 219. 219. Salvador, bom dia, Gol no 738, livrou? Bom dia, Gol no 738, livrou via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Avisando o localizador, Iglesias, azul 400. O 4082 seguinte, agora de transferência. Prossiga. Patango Romeu Yankee Whisky, autorizado chegada a mar e reporte no ponto ideal de descida, ajuste no 091. Ciente, plano de voo modificado azul no 338. Reporte no ponto ideal de descida, ajuste no 091, ajuste aos corredores visuais. Ingresse no corredor caixa preta. 1738, ingresse Juliette para o portão 05. Juliette 05, 738. Vou na proa de coral. Vitor Kilo Quebec, Boi Coral. O Trip 5220, localizador. Trip 5220, completo final do procedimento TVS, chame torre na frequência 118 desse ano. 18895, obrigado, bom dia. 5, solo aos 38, direita solo 219. 319, 255. Torre Salvador, bom dia, 35220, localizador. 35220, cuja aproximação reporte baixado, travado o ajuste 10111. Ajustado 611, está baixado e travado, 35220. 5220, liga e pousa 10, vento 100 graus, 189, 35220. Qual o vento, por gentileza? Afirmo, vento 100 graus, 149, o vento aqui em Salvador, 35220. Copiado, 35220, obrigado, pouso autorizado. Visuais na escuta do controle, reporte através para isso. Reporte farol de Itapuã, Marinha 05. Lima Quilos do Lu, cliente, plano de voo modificado ao Juno 340, autorizado a subida ao 085. O 4207 chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 136.25. Azul 4082 chama em Torre na frequência 118.9. 18.9, Azul 4082. Azul 4082, continua aproximação, segundo para pouso, ajuste 109, reporte baixar a travada. Aí reportará baixar a travada, Azul 4082. Juliette 086275. FIP 5220 no solo aos 42, nível direito semi solo em 121 decimal 9. Solo 1219, graças. Solo Salvador, 5220. 5221, taxi via Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, 5220. Só entendi o vento que você falou. Pode confirmar o vento, por favor? O vento, uma centena com 1-8 nós. Muito obrigado. Vitor Quilo, Quebec. Você vai aproveitar o destino? Gente, já pro ideal pro destino da presente. Gente, o Vitor Quilo Quebec inicialmente suba para 2.500 pés. O meu Yankee Whisky desça para 3.500 pés, o ajuste 1-0 no 1. Uma Quilo Zulu? Lima, Quilo Zulu, controle de Salvador. Estimado de pouso. Sente, Lima, Quilo Zulu.